DJ Felipe, o incomparável. DJ Felipe, o maior sucesso do Pará. É pressão. Pressão. Ele voltou pra comandar a sua festa, DJ Felipe. Você mexer. Ai, que delícia, faz assim. Vai bem, no talentinho, vai bem, no talentinho. Puxando o chão na praia, rolando uma gelada. A marquinha sensação, sua marquinha sensação. Rola no meu e dai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Ai, que delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer. Ai, que delícia, faz assim. Vai bem, no talentinho, vai bem, no talentinho. Vai bem, no talentinho, vai bem, no talentinho. Vai bem, no talentinho. Ai, vem delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer. Ai, vem delícia, faz assim. Ai, vem no talentinho. Ai, vem no talentinho. Ai, vem no talentinho. Ai, vem no talentinho. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco é DJs Léo e David. É só emoção. Baixar Melody.com. Ai, vem delícia pra fazer. Você mexer. Ai, vem delícia, faz assim. Vai bem, no talentinho. Vai bem, no talentinho. Puxando o som na praia, rolando uma gelada. Tá marquinha sensação, sua marquinha sensação. Rola no meu e dai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Ai, vem delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer. Ai, vem delícia, faz assim. Vai bem, no talentinho. Vai bem, no talentinho. Vai bem, no talentinho. Vai bem, no talentinho. Ai, vem delícia pra fazer. Agora é DJ Felipe. Pra cima. Pra cima. São Patricinha do Vedu que vale a pena. Está chapada, está chapada, chapada no Vedu. Está chapada, está chapada, com DJ Marcos e Gaia. Está chapada, está chapada, chapada no Vedu. Está chapada, está chapada, com DJ Marcos e Gaia. DJ Marcos e Gaiato agitando a multidão. Pra cima, família! Cuidado, DJ! Ei, ela vai se chapar! Canta comigo esse refrão! Está chapada, está chapada! Chapada no vento! Está chapada, está chapada! DJ Marcos e Gaiato! Está chapada, está chapada! Chapada no vento! Está chapada, está chapada! DJ Marcos e Gaiato!

do Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson, DJ Hash, DJ Gordo, detonadinho, pressão. É o Mega Robson. Essa é mais uma produção Felipe 3D. Seu amor me conquistou, o seu olhar me fez sonhar. O seu universo hoje é meu castelo. Yeah. Hoje somos só nós dois, eu e você, você e eu. Hoje é nós, amor. Nosso amor é como o céu e nada vai me separar. Eu sei que foi Deus que deu você pra mim. Nosso amor é como o céu e nada vai me separar. Eu sei que foi Deus que deu você pra mim. Olhe e olhe, olhe e olhe. Nada vai nos separar, eu sei. É Tecno Machine aí, é? Banda Os Fabulosos! Uma explosão de sucesso! David Sapley! DJ T. Emerson, é show! Seu amor me conquistou, o seu olhar me fez sonhar. O seu universo hoje é meu castelo. Gostosinha, o Jaja fala pra tu, quero o quê? Eu quero é tu. Vem de blusa de sainha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Eu quero é

Valeu. Daqui das produções, puto velho, arrebentando com paz. As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Foda gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Foda gostosa, aprendendo legal. Tá gostoso, tá sensacional, sensacional. As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. Aê! Descendo gostosa, descendo gostosa, descendo gostosa, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Semana, bro! É pop! fazer a águia, só juntar duas mãozinhas. Vai voar, vai voar, família vai endoidar. DJ Gélis e Juninho, respeitados no Pará. Oh, oh, oh, oh. É pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Saiu no Jornal Nacional que o show do pop agora é profissional. Já inventaram até dancinha. Pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Essa vai especialmente para todas as meninas.

site de Melody 2015. Baixar Melody.com. Sou creme, mano. Banda, açaí, pimenta. Ai, tá vendo, hein? Aí, DJ Felipe, detona as balas! Em Dubai.

ficou pra trás. Um cervejão, e quem vai tocar é o Sonzão Rodrigão. faz um mulherão, faz um cervejão. E quem vai tocar é o São João Rodrigão. Vai ter quatro na nossa festa. E o meninozo do Pará agita. Aqui é o meu caralho. É do povo, e vem comigo, vem, vem curtir um novo voo. O show já começou e o pop é do povo. Agora vem dançar, você vai se amarrar. O live já chegou, vem de bora, vem pra cá. Agora vem dançar, você vai se amarrar. O live já chegou, vem de bora, vem pra cá. Vem, e vem comigo, vem, vem curtir um novo voo. O show já começou e o pop é do povo. E vem comigo, vem, vem curtir um novo voo. O show já começou e o pop é do povo. Os maninhos do pop, arrepia, arrepia, os maninhos do pop, arrepia, arrepia, os maninhos do pop, arrepia, arrepia, os maninhos do pop, arrepia, DJ, não tenho pressão, arrepia, DJ Davidson, a multidão, arrepia, DJ Alisson, só no talentinho, pra comandar o show, tem o DJ Juninho, arrepia, arrepia, os maninhos do pop, arrepia, arrepia, os maninhos do pop, arrepia, arrepia, os maninhos do pop, arrepia, arrepia, os maninhos do pop. DJ Betinho Isabelense. Resumo do Melody. Mete ficha aí, DJ. DJ Melody. Disse pra você o que eu sentia. Abri meu coração e disse tudo. E você já faz parte do meu mundo. Momentos de prazer que eu tive com você. Noites acordada observando a lua com você. Você veio me dizer, chegou a sussurrar. Eu nunca vou te esquecer. Você é tudo que eu quero. Eu sempre vou te procurar. O que eu sentia. Abri meu coração e disse tudo. E você já faz parte do meu mundo. Um dia você vai ligar. Um dia vai me procurar. Um dia você vai saber. Vai entender. Que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vão te esquecer. Um dia alguém vai perceber.